Prólogo no 714 para o táxi, 71 a bordo, 2 horas e 10, alterando o Recife. No 714, livre táxi à direita, reporta ponte para pronto na frequência 121 decimal 118 decimal 612, negar 1002. Gente, reportará no ponto de espera pronto em 118.6 com 1012 agora, 17.14, obrigado, bom trabalho. Gol no 606, sola os 36. Taxi via Alfa, Kilo, Pato 3, Pato 1, no portão 03. Alfa, Kilo, Pato 3, confirma o portão pro 606? Portão 03 do Pato 1, gol no 606. Taxi via Pato de Carga. Alternativa, Alfa, Kilo, Pato de Carga. Gate 03 no pátio 1, no gol 606. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 714, ponto de espera pronto. Vou no 714, boa noite. Tá autorizado a linha de decolar, pista no 021, no 0 grau, 08 nós, confirmando saída da PUCA, transição Caju. Autorizado alinhamento e decolagem, então, no 0, PUCA, Caju, gol 1714, confirmando ajuste 1012. Afirma. Salvador, muito... Salvador Tower, muito boa noite, Aero Portugal 024. We have information, Charlie requesting level 370. Ready to copy, DC Clarence. Aero Portugal 024, standby to copy. Maintain frequency 121 decimal 9. Copy 121 decimal 9, Aero Portugal 024. Bono 7 no 4, leve colado, Salvador 241, no controle 19, décima 8 no voo. Controle 19, 8, obrigado, bom trabalho. Copy, Portugal 024. Portugal 024, to Lima, papapapá, Tango. Flight level 370, clear. Via Upper Zulu 10 until Natal after Upper November 873. After confirmed flight plan hold, airborne runway 10, take off runway 10, left turn, Fuka departure and Caju transition. Departure control 119 decimal 8, Scott 5060, Air Portugal 024. Clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, then according to flight plan. Departure from runway 10, after departure left turn, Puka departure, Aracaju transition, departure frequency 119.8, Squawk 5060, Air Portugal 024. Portugal 024, affirmative, report ready to push and start up. We'll call you ready to push and start, Portugal 024. Oh, controle Salvador, atenção, Lima 3891, voa na praia de toda. Negativo, mantenha a chegada, 3891. 891. Estela 9509. Livre pouso, pistão 0, 21, 00 graus, 109, FAP 5809. Livre pouso, pistão 0, 059. nada ILS avistando, tá 3891. Correção 3862, 38 pavião. 36. Taxi EV Alpha, quilo Pat 3. Para o portão 08, cuja posição 08 para 3, óbvio, 5809. Alfa Kilo Pat 3 até o 08. 2545, no 7 ou no 4. Web 6746 desce 2000, autorizado LS 1012, reporte estabilizado, 6746. Controle. Roger, 10,000, call established, 6746. 3891, torre 5890, confirmando a posição 08, PAT 3. PAT 3, taxi via Índia e Juliette, retorno PAT 3. Posição 8, PAT 3? Afirma. Sente via Índia e Juliette, vai retornar. 89. Tem condições de fazer o giro para retornar PAT 3? Afirma, já está fazendo. Ok, gente. Reporta solo ao 50, reporta na Aquilo. Reportará na Aquilo, já 3891. É, só apenas por informação, estamos sendo posicionados aqui na posição meia dúzia, a 8 já está ocupada por um webjet, ok? Ok, sim, então. O TAN 3891, taxi via parte de cargas para o portão 08, parte 1. Ok, vai ingressar no parte de cargas então, via aquilo, portão 08, é isso? Afirma, portão 08 do Pátio 1, portão 3891. Portão 08, Pátio 1, localizer, WebJet 6746. This is contact tower 186, so 1186, 6746. Celery, good morning, WebJet 6746, final approach, runway 10. WebJet 6746. Wind 100 degrees, still 7 knots. Vertic to land on 10. Clear to land on 810, WebJet 6746. Salvador, bom dia, tá 3520, informação Charlie. Bom dia, 3520 para 2012, reporte estabilizado no LS. 2012, reporte estabilizado no LS, possibilidade de voar a Duna, 7520. Autorizado. Da Duna, sente. Six, on the ground at 59. Approved taxiway Alpha Kilo to April 3 to April 1, gate 04. Clear taxi Alpha Kilo from 3 April 1, gate 04. Approved 6746. Boa noite, obrigado. Bom dia, voa ITAP, desce para 2012, 3170. ITAP 2012, Salvador, bom dia, Gono 606, informação Bravo no portão 3 para Maceió 350. O Gono 606, já tem sustentação, só mantém-se na frequência 121.9, a cópia. 219. Gono 606, para cópia 350 Maceió. 606 Maceió 350, tá autorizado. Decola pista no zero curva esquerda, sai da Puca, transição zumbi. Controle 1 no 9, 1 a 8. Aciona 5057. Não me confirma o transponder ou fala? 5057, gol no mesmo. Autorizado Maceió, 350. Decola da 10, na saída Puca, Bá. 19.8 é o controle 50-57 transponder no 606. Mano, sai da Puca, transição zumbi. É porta pushback, sai na rua no 606. Gente, Puca zumbi. Salvador, gol 1896, com a informação Charlie. Autorização João Pessoa 370. Boa noite, 306, João Pessoa 370, autorizado via Upper Whisky 58, cola pista no zero com a esquerda, você da Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5055. Autorizado 370, João Pessoa, decolando da 10, primeira curva à esquerda, aí a Puca Caju, transponder 5055, controle 198, para o gol 1896 na Upper Whisky 58. Está correto, a porta push, gol 1896. Está pronto para pushback, sonamento, gol 1896. Autorizado pushback, sonando, reportar, gol 1896. Depois da táxi, gol 1896. Mano, gol no 896, atento ao banho da o objeto da taxi retaguarda, após menos a livre push, acionamento a porta. Gente, após a passagem do webjet, está autorizado para o pushback acionamento 1896. Red Chat 6746.